é um imbecil. Por que não? Deixa gravando, foda-se. É de um bom pedaço com a música. I get my way downtown, walking fast, faces pass on my heartbound. Staring right in the head, just making my way, just making my way into the crowd. Todo mundo, hein, todo mundo. And I need you, and I miss you, and now I want. Aqui mais um Locomocast ao vivo. Locomocast ao vivo, você sabe que sempre é essa zona, sempre esse caralho. Enfim, essa é a gravação, gente. O Pedro tá fazendo um making off aqui pra quem é do grupo. Se você ainda não é do grupo, não perca tempo e entre no grupo do WhatsApp pelo link que está aí na descrição, certo? Antes de começar, vamos falar aqui dos nossos queridos, aquelas pessoas a quais a gente não vive sem, né? Que são nossos amigos. Nós temos dois amigos aqui hoje, que é o Homem Concha e o Sr. João. Junto na mesa nós temos o Pedro também. Temos eu, Rafael Tanicho. Mas nós estamos falando de outros amigos. Você esqueceu do reserva também, gente. Tem o Outcast ali avulso. O Outcast é avulso e novamente o Suede. Na verdade, o Suede e o Outcast a gente já vai explicar por que eles não estão participando. Mas vamos falar daqueles, né? Porque na vida ninguém é nada sem amigos. Por isso nós temos que agradecer àqueles que fazem isso valer ainda mais a pena, que é Estalagem Nerd. Se você quer um conteúdo nerd bem bacana, sobre filmes, sobre quadrinhos, sobre um monte de coisa aí, entre no estalagemnerd.com.br e você vai conferir um assunto bem... Aliás, um podcast bem bacana, ok? E também temos o MesaCast. Tem o MesaCast, gente! Eu pensei... Bom... É um podcast sobre tabletop games, é bacana, é legal, se você curte essas coisas. Vai lá e fala com... Ouve os meninos, que os meninos são bons. E é fácil achar, é só ir lá no nosso site e tem um bannerzinho que você vai cair direto no site onde o MesaCast está. Fora isso, né, além de tabletop games, isso por tabletop, entenda, card games, board games, RPG, etc... Além de tudo isso, nós temos o deliciosíssimo Zé Fernandes. É, não só ele, mas todo mundo lá é muito gostoso. Mas o Zé Fernandes, né? É um negócio assim que só dá um fogo na bacurinha, digamos assim. As meninas ficam moiadas, mijo guaraná. Enfim, tem que ir no médico ver isso aí. Hoje nós estamos aqui para falar sobre qualquer coisa. É, meio que a gente tem tema pra caralho. Só que a gente não quer mostrar. Vamos lembrar aqui, na verdade a gente tem tema pro Locomocast, o editado, né? Pro ao vivo a gente nunca pensa muito bem. Mas vamos fingir que é isso que o Pedro falou. A gente esqueceu que essa semana não era gravado. É, então a gente tava com planos aí de um que infelizmente, né? Vocês não vão escutar agora, mas enfim. Por que eu saí pra tossir? Porque, né, não edita, as pessoas vão ouvir minha tosse do mesmo jeito. Mas vamos lá. Vamos explicar por que nem o Outcast, nem o Suede estão participando hoje. Smooth. Tá alto, hein? Tá bem altinho. Tá bem legal. Vou baixar um pouco. Ah, tá da hora, tá da hora. Aqui. Vamos explicar por que o Out e o Suede não estão participando hoje. O que acontece? Passaram a voz. O Suede comeu muito, ó, estão com a barriguinha cheia. Não, mentira. O que acontece? Isso também. Ele tava com viadagem aqui. Nós lançamos um PicPay. PicPay. Aí ajuda. Fala PicPay. PicPay. PicPay. Para de beber coque, fala, viado. PicPay. E o PicPay, o que é o PicPay? O PicPay é uma forma de vocês colaborarem com a gente financeiramente. Afinal, tipo, nós estamos aí há 4 anos fazendo conteúdo inteiramente gratuito pra vocês. Então, agora a gente precisa de uma ajuda, né? Porque a gente acaba tendo alguns gastos não esperados e outros esperados. E é sempre bom ter uma ajudinha. E fora que, tipo, a gente acaba querendo investir nosso tempo em outras coisas, como parte de vídeo e tudo mais. E a gente precisa de grana para continuar fazendo as coisas andarem. Então... E eles não estão participando porque meio que quebrou o microfone e a gente não tem grana pra comprar mais. Exatamente. E como tinha convidados hoje, o Homem Concha e o João vieram, a gente preferiu tirar o que é mais reba e deixar eles. Exatamente. Preferimos dar, né, preferência dos meninos aqui. Senão eles não voltam mais. Fala, pô, vou lá, fico esperando. Daqui a pouco o Suede não volta mais, porque é o segundo que ele não participa. Não, mas isso aí já estamos acostumando e estamos gostando da ideia. Não, mas é sério. Essa grana é para hospedagem, para registro, possivelmente para microfones e tudo mais. Vamos agradecer... Cadê meu celular? Precisamos agradecer uma pessoa que já doou R$30. Ô, louco, eu quero, hein? Então, pera lá. Quanto que a gente tira de porcentagem pro nosso bolso? Pro nosso bolso, nada. Essa merda. Pro nosso bolso, absolutamente nada. Vou conectar a internet aqui rapidinho, então se vocês ouvirem um barulhinho aí, pá, é por causa disso. Ó, já veio notificação. Giovanna Rossati. Beijo. Ela colaborou com R$30. E o Léo. Léo colaborou com R$10. Ah, mas ele não tá fazendo menos que a obrigação dele. Exato. Né? No começo ele colaborou com 5, daí eu enchi o saco dele e ele colaborou com 10, né? É, aí ele tava fazendo bem menos que a obrigação dele. Então, nós temos o suficiente já para pagar o registro. Aí fechou, é nóis. Que bacana. Então, e aí a gente vai ter um tempo de vida útil maior, né? Pensem. Principalmente você que está começando agora, você tem 4 anos de conteúdo para consumir. Então, o que é 5? O que é 10 conto? E logo, logo a gente vai recompensar você que dá 5, você que dá 10 conto. Você que dá 5 não, mas você que dá 10 conto. É, você que dá 5 até que sim, né? Porque você se sente bem fazendo, é tipo quando você dá o dinheiro pra igreja e tal. Exato. Você não recebe bosta nenhuma em troca, você vai ficar com o coração bom porque você vai pro céu. Mas a gente fala o nome aqui nos agradecimentos. É, na igreja você não tem isso. Exatamente, na igreja não tem Deus descendo falando, ah, meu filho, sei lá, Lucianos, obrigado. Aliás, cadê o Alvin? Ele falou que não ia estar na cidade esse fim de semana. Eita, o menino tá, né, saído. Tá, quebrou o braço, agora tá... Ele quebrou o braço? É, deu um mau jeito, na verdade. Tava com o braço enfaixado, me mandou até uma foto. Deixa eu tentar achar aqui, qualquer coisa bota até no grupo. Eita, joga lá. É, vamos ver aqui. Mas enquanto isso, vamos falando de outras enquanto coisas. Enquanto isso, vamos lá. Vamos falar aí o que aconteceu na semana de vocês. Eu gostaria de começar, né, porque... O pessoal sabe aí, é bom que eu até atualizo as pessoas em relação à cirurgia bariátrica, né? O pessoal do Locomotiva já sabe, mas ouvintes, o Concha e o João também não sabem. O que acontece? Eu fui no nutricionista, primeiro, na terça-feira. Aqui, ó. Eita! Não é só enfaixado não, tem a tala aí no bagulho. Tem mesmo, pro tonto não ficar se mexendo. Então, eu fui na nutricionista. A nutricionista é esquisito, né? Porque ela chegava pra mim, não, mas o que você quer comer no café da manhã? E daí eu fiquei pensando, porra, faz, sei lá, uns 15 anos que eu não como café da manhã, né, cara? Daí eu falava pra ela, não sei. Não, mas o que tem na sua casa? Eu falei, não sei. Porque eu saio de casa, chego na agência, tomo café e tá bom. Não, mas o que você quer comer? Daí eu comecei, aí eu comecei a falar qualquer coisa, sei lá. Daí eu tudo eu respondia, sei lá, pão? Sei lá, tipo, arroz? Sei lá. Arroz no café da manhã? Não, isso foi nas outras refeições. Né? Mas era sempre com sei lá, porque, porra, o que eu quero comer? Não sei, você que tem que me falar o que você, né? Porra, eu tô lá pra você me falar o que eu tenho que comer, cara. Mas a parte boa não é essa. A parte boa é o Gordos Anônimos. Então, eu queria ter ido nessa bosta pra ser tipo o Clube da Luta e lá abraçar um tetudo. O Gordos Anônimos é uma das coisas mais sensacionais que eu já presenciei na minha vida. Assim, depressivos também, né? Porque você entra no bagulho, primeiro, as pessoas são desbotadas, as pessoas são meio cinzas, sabe? Sabe, pessoa que você olha e você fala, putz, essa pessoa não tá legal, não. Tá triste. Tá triste. Então tá quer triste, dizer que não tá feliz. No Sin City todo mundo é gordo pra caralho? É, parece que o povo do Sin City invadiu ali, tá ligado? Entendeu. A diferença é que eles tinham, sei lá, 100 quilos a mais do que cada personagem do Sin City, e daí chegou lá a psicóloga perguntando, por que que você tá aqui? Ah, então eu tô aqui porque eu não tenho mais cartilagem num joelho, tá acabando cartilagem do outro. Isso uma mulher falou. Nossa, se eu fosse a psicóloga, eu viria... E aqui tem cara de tanque, de posto de combustível de cartilagem, filha então, da puta? Então, aí ela falou, não, e se eu continuar assim, eu não vou mais conseguir andar e tal. E daí eu fiquei pensando, né, porra, você tem que fazer 6 meses dessa terapia pra você fazer a cirurgia. Daqui a 6 meses você não vai mais andar, minha querida. Independente se tiver magra, gorda, não interessa, não vai, são 6 meses andando. Só. Mas beleza. Daí perguntou pra outra lá. E você? Ah, eu, pô, todo dia eu tomo, sei lá, 15 remédios pra pressão, mas sei lá quantos pra diabetes e tal, então eu tô meio fudido. E daí eu, legal, né, cara? E daí perguntou pra mim, ah, por que que você tá aqui? A minha vontade foi de responder, ah, pra não ficar igual todos eles, sabe? Mas assim, é, tem um cara lá, você já assistiu o professor Aloprado? Opa. Aquela cena que ele tá comendo sorvete na frente da TV, e daí aparece o cara da ginástica falando, não, vamos lá, fala comigo, sim, eu posso, sabe? Sim. E daí, então beleza, imagina esse cara na sessão ali, né? No Gordos Anônimos. A terapeuta falava alguma coisa e ele vibrava, tipo, isso, é isso aí, sabe? É o cara do Polishop. É, cara, mas ele ficava muito... Sim, eu posso, sabe? Nossa, é tipo quando você assiste Igreja Universal do Reino de Deus, o R.A. Soares, e tem aqueles caras muito animados de estar em contato com o Senhor, Nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Deu um tiro e tal, e nossa, eu sou foda, torcendo, eu tô na sabe? O cara é da torcida do Gordos Anônimos. É como se o Gordos Anônimos tivesse marcado um gol, sabe? E ele lá, isso, vai, nossa, é nóis. E daí a psicóloga falava um negócio, e ele falava não, é isso aí e tal, e ele complementava o que a psicóloga falava, porque tipo, ele já tava lá, fazia 6 meses, não precisava continuar indo. Ele é, tipo, aquele cara da faculdade que já tá quase jubilando a porra do curso, abraço alguém aí que eu não posso falar porque não tem censura. Sol. E aí ele fica lá, não, porque eu manjo de tudo, eu sou foda daqui, não sei o quê, mas por que você não sai dessa merda, então, você é foda? Então, e tipo, até a psicóloga falou, olha, você não precisava vir mais. Não, mas eu vou vir aqui e tá, tal, tipo, caralho, mano, fica em casa, aproveita, pô, você vai fazer a cirurgia daqui a um mês, aproveita pra comer tudo que você quer, sabe, enfia um abacaxi no cu com chantilly. Eu lembrei de uma coisa, você falou aí dessa do sim, eu posso, eu lembrei de um livro que eu tô lendo, que é a Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que é um dos mais vendidos na Amazon agora, e o cara fala sobre isso, sobre... Mais vendido que o livro do Suede? É, pra caralho, né? Não, mas o livro gratuito do Suede, que ficou em primeiro lugar... Ficou? No futuro. Ah, tá. Não, não, não. Esse aí... Não, nenhum livro vendeu mais que isso, nem a Bíblia. Aí ele fala meio que esses autoajuda que existe por aí não funciona porque a porra tenta te convencer de algo que você realmente sabe que você não tem condições. Do tipo... Ah, você tem que ficar no espelho e ficar repetindo pra você mesmo, você é linda e não sei o quê. Mas você sabe que não é, por isso você tem que ficar naquela merda repetindo, sabe? Cara, é, meu... Porra, sim, eu posso. Você não pode, cara. Você não pode, viado. Você não pode. Ao invés de ficar achando, ó, sim, eu posso, levanta o cu do sofá e vai andar, sabe? Não, mas é que tá. O sim, eu posso é, sei lá, correr 10 km com 300 quilômetros. Você não pode, cara. Isso é uma foca ambulante, cara. Você vai infartar, velho. Você sabe disso. Mas basicamente foi isso minha semana. E essa semana tem mais. Minha semana foi caneca. Olha que bacana. Tipo Natal. Você estava falando no começo de umas canecas. No começo você tava falando. Tem uma pontinha de uma caneca. É, não, é que tava falando de caneca meio escrota que o pessoal pede pra fazer. Aí, é que negócio: se pedir pra eu fazer uma 20 canecas de escrito Pedro é o cara mais escroto da face da terra, pra pessoa comprar de mim e sair distribuindo na rua, eu faço até 40 se quiser. Pagando? É, tô pagando que se foda, sabe? Não é grana. É. Essa semana também eu me decepcionei com pessoas no Facebook. Pessoas assim que eu esperava que não fossem uma coisa, mas tipo, a política muda as pessoas, né? Na verdade, não. A política só mostra a pessoa. Quem as pessoas são, verdade. E tipo, eu vi um músico, o Esteban, ele falando. Ele falou assim no show dele: meu, se algum de vocês aqui vai votar no Bolsonaro, meu, vai lá na portaria, pega o dinheiro do seu ingresso e vai embora. Isso eu acho escroto. Não, é, escroto. Eu acho escroto pra bosta, velho. Mas aí, tipo, teve um cara que fez. Aí tem que fazer mesmo. Só que, tipo, a produção não devolveu pra ele. E daí ele anunciou no Twitter. Falou, meu, você que eu fiquei sabendo que foi. você tava no camarote VIP e tal, te dou o dinheiro do camarote VIP, mais a dose de uísque que você tava tomando, eu te dou uma garrafa. Mas não é dele que eu venho. Não, mas já vamos puxar essa porra aí. Primeiro, pro cara ser prepotente o suficiente pra subir num palco e falar e ficar julgando a decisão de escolha política de alguém, ele tem que ser muito escroto, filha da puta. Eu acho que todo mundo, até quem não concorda com o Bolsonaro e o caralho A4, tinha que levantar e ir lá só pra pegar o dinheiro de volta pra largar a mão de ser trouxa. Sim. Sobe na porra do palco que nego pagou você pra ver você cantar. Sim. Não vem com essa merda aí de militância em cima de palco, não. Eu acho ridículo. É... Não, eu não sei se foi em cima do palco, eu não lembro direito se foi em cima do palco ou se foi no Twitter dele. Ou, tipo, enquanto ele tava no backstage, alguma coisa assim. Que assim, tipo... Foi algo assim. O cara se pronunciar desse jeito num show, eu acho uma merda. Por exemplo, o... Chico Santa Cruz. Não, não, o guitarrista do Rage Against the Machine, esqueci o nome dele. O Tom Morello. O Tom Morello, em todo lugar que ele vai, ele coloca uma frase extremamente fortemente política atrás da guitarra dele, levanta e mostra pra todo mundo. Só que assim, é um cara bem baseado pra caralho, que é, ele é cientista político, se não me engano. Sim. Só que, assim, é um protesto do tipo, ele levanta a guitarra, mostra e abaixa, e continua o show. Agora o cara parar pra ficar falando de política, não. Velho, para com isso, sabe? Ele não parou pra fazer isso. É que, tipo, deixa eu lembrar o contexto. Foi alguma coisa até do que eu ia falar, da cena de sexo gay na novela. Ah, sim, sim, sim. E daí puxou a questão do Bolsonaro ser intolerante quanto a isso. E aí ele puxou isso. Não, aí beleza. Nesse não, caso, foi, se não foi... foi no contexto. É que você falou, tipo, foi no show, sabe? Foi. Não, mas agora, esse negócio, foi, eu não lembro. Esse negócio da novela, realmente, o Bolsonaro é intolerante, filha da puta. Agora, mesmo. Então, tem um cara aqui de Matão, baixista da banda da Baleia. Ah, sim. Que ele postou uma foto de uma mulher beijando um cachorro de língua. E falou que daqui a pouco a Globo vai estar mostrando isso. Cara, olha a cabeça das pessoas que não aceitam, tipo, pessoas do mesmo sexo tendo relações ou sei lá o quê. Comparando com coisas animais, velho. É... Ai, mano, é muito... com esse cara que eu me decepcionei essa semana. O problema nem é tudo isso. O problema é que, geralmente, sempre tem aquelas pessoas de mente pequena, realmente, assim, literalmente ignorantes, que sim. Realmente acreditam, realmente curtem aquilo e compartilham. Tem fé naquilo. E daí esse cara começou a militar. O problema é que esse cara, ele tem uma teoricamente, ele tem uma cabeça boa, sabe? Mas, realmente, ele mais alguns são os motivos pelo qual eu parei de entrar no Facebook. Eu basicamente só entro no Facebook pra puxar a conversa com mulher de vez em quando. Cara, se comparar sexo gay, independente se é homem com homem ou mulher com mulher, com tipo... Zoofilia, bicho, é muito... Cara, se interna, velho. Sei lá, mano. Você pode não concordar. Mas, porra, são dois humanos ali, caralho. Não, e outra, assim... Beleza, você não gosta de ver, não sei o quê. Troca de canal. Sabe, não vai expor que você é um filho da puta nesse nível. Exatamente, exatamente. Você não fala não, rapaz? Ah, sei lá, cara. Não achei nenhum ponto que eu pudesse... Adentrar. Ele concorda com o cachorro. Ele concorda. É, tem que ver. Você acha que tem que ter zoofilia? Ele concorda com o cachorro, tem que comer mulher mesmo. Não. Se a mina era bonita, não. Sorte do cachorro. Eu concordo que a Globo deve mostrar esse tipo de relação. É, não vejo porque é real. De cachorro? Na zona rural existe pra caralho. É. Zona rural, esses caras aí que vai barrancar égua? Suede, até porque querendo. É que eu não sei que novela que foi, mas querendo ou não, novela também tem o faixa etária, não tem não? Verdade. É, verdade. Sim, então, é a novela mais tarde da noite. Não, então, o cara já tem 40 anos nas costas aí. A pessoa já tem idade pra saber que criança não assiste e que ela que vai assistir vai ver alguma coisa. Que esse cara que falou isso, que esse cara que colocou a imagem do cachorro da mulher, ele é um cara que, tipo, Woodstock e tudo mais, ele é achado do caralho e tal. E essa época de Hendrix e blá, blá, blá. E foi uma época que tinha orgia, independente do sexo, independente de qualquer coisa. Independente de idade. É muito alto. Era droga pra caralho. Então, tipo... E aí? Caralho. Não, é aquele negócio. A internet deu voz a imbecil, né? Então... Sim. Porra, tem coisa que, assim, você pode até ser o quão homofóbico for dentro da porra da sua casa. Fica quieto, cala tua boca. Guarda a sua opinião pra você, porque velho, pra que você vai ser contra duas pessoas gostarem de si? Não importa o sexo, ninguém tá te forçando a fazer também só porque exato. Os outros fazem. Exato. Hoje... Mas também se você quiser ir provar, sei lá, se isso... Se essa raiva que você tem é ciúme, é inveja, vai e experimenta também, vai ser feliz, sabe? É. Não, e também, velho, a Globo tem dinheiro e ela faz o que ela quiser dessa bosta. Quem não quiser não assiste, sabe? Põe o cachorro com a mulher, cara. É isso aí. E hoje em dia na internet, né, eles disfarçam preconceito com opinião. Eles falam assim, ah, mas é só a minha opinião. Não, você tem que aceitar. Não é a sua opinião, cara. Por causa que você, o seu direito de opinar... O problema é o problema, o início do direito do próximo. O problema é a opinião pautada no preconceito. E também assim, mesmo que, beleza, é a opinião dele, aí eu chego e dialogo com ele, eu falo, não, cara, eu não concordo por causa disso e disso, daquele, ah, não pode mais opinar, que não sei o quê, caralho. Ó, que se fique, é pra claro. Opinar, você tem que escutar também a opinião contrária. Fique claro que assim, tipo, a gente sempre fala, ah, a locomotiva considera justa toda forma de amor, e de fato é verdade. Acho que cada um tem que ser feliz da forma como acha que tem que ser. E, claro, não infringindo leis. Inclusive, uma puta música tá tocando agora, bem nesse momento. Exato. To become one. Olha que bonito. Mas vamos lá. É, não... Mas isso não quer dizer que a gente é contra ou a favor Bolsonaro, ou é contra ou a favor PT, ou nada disso. Tipo, a gente não tá falando de política aqui. Estamos falando de opinião pau no cu. A gente tá falando de opinião pau no cu e principalmente de uma pessoa, cara, comparar dois humanos do mesmo sexo transando com, tipo, um cachorro comendo uma mulher, cara. É, e, olha, né? Onde tá o erro. Tem gente que tem tara nisso também, você vai julgar a pessoa? É. Voa! Não, aí eu vou. Aí eu julgo, cara. Assim, porque provavelmente esse filho da puta vê isso também. Se você procurar no histórico de internet dele, que provavelmente ele não sabe abrir nem janela anônima, ele vai ter lá as pesquisas dele de zoofilia, de negurando o cu do cavalo, Deus, essas coisas. Exato, a gente porque não falou mal do Suede até agora. Eu acho que tem nego mais pau no cu pra falar do Suede do que do Suede. Não, mas ele tem lá o Zeti na tela do computador dele. Ah, mas aí que tá, ele fica na dele com essa merda, ele não fica espalhando pelo Facebook. Ele tem um travesseirinho? Mas enfim... Não tem. Não, tô de boa. Podia comprar, né, cara? É, daqui uma curada pra ele. Não, válido. Vamos comprar uma porra de um travesseiro desse, velho. E um mousepad de peitos. Não, é, o travesseiro, ó, pesquisa aí na internet. É Dakimakura que chama. Dakimakura. Você tem, né? Informações úteis. Informações úteis. Envia aí um Dakimakura, você que mora na Liberdade. Envia aí na caixa postal. Não tem. Da Aurora, hein, gente? Entra em contato. Aí a gente manda o... endereço pra vocês. A não ser que você seja, sei lá, um estuprador, aí a gente manda o Suede. É, saindo um pouco dessa questão, essa semana a única coisa que teve foi o CLM. O Circuito Liga Médica. Pô, cara, foi mal. Tomamos muito no rabo, mal, pra caralho. Mal. E o Pedro só se fudeu. O Concha nem jogou. É, não, tô arrependido desde o primeiro. Ah, mas essa semana pra mim eu descobri que eu tô com um problema com o Magic. Que eu tô gastando todo o meu dinheiro em Magic. Tá indo tudo embora. Esse é um defina problema. Defina todo o seu dinheiro. Ah, se eu tinha 100 conto, eu gastei 110. Tá, não é muito. Cara, é pouco. Muito meu dinheiro, né? É tudo que ele tinha. Exatamente, sim. Esse é o ponto. É que, tipo assim, na época que eu tava jogando pra caralho, cara, tinha mês que ia 800 conto, assim, fácil, sabe? Se eu tivesse, eu já fiz isso. Parcela em 12 vezes, foda-se, sabe? Ou num parcela. Eu comprei uma caixa de booster. É, tipo, eu me fudi muito esses dias. A gente joga bastante Commander aqui em Matão, que é um... Que é o melhor formato. É o formato de Magic que você joga com multiplayer, assim, de é 3 a 4 pessoas. Eu prefiro 4, acima disso vira zona. E, basicamente, pra tunar os meus decks, eu fui lá e fiz uma encomenda grande de cartas do Nordeste, numa loja do Nordeste. Vou até falar, é a Mulligan. É uma música da hora, velho. É uma loja boa, tal. Um amigo nosso foi pra lá buscar as cartas e tal. E eu pensei, não, eu vou socar o pé na bota nessa merda agora, vamos comprar carta pra caralho. Todas as cartas que tinha promo, que tinha foil, foda-se, eu não vou pegar. A normal é 10 centavos, a promo é 15 reais. Pega promo e vá pra puta que eu pariu. Caralho. Fechei e tal, botei no carrinho, 260 pau. Ah, isso não é nada. 12 vezes sem juros, soca no cartão, pau. Passei pra pagar, tal. De repente tava lá, pagamento confirmado. É o quê? Cadê a opção de parcelamento dessa merda? Fudeu. Pô, aí caiu tudo de uma vez na minha fatura e me fudeu um pouquinho. Mas isso aí faz um tempo já. Agora o CLM fodeu porque tava foda de ganhar, hein? Ah, não, puta mas merda. O próximo vai ser melhor. Eu vou ganhar no próximo. O bom é que eu ouvi muito nego fudido desse CLM falando que o próximo vai levar no For Fun. Vai levar deck experimental, essas coisas, e a gente vai... Então quer dizer que é um bom dia pra eu levar muito a sério o negócio. Depende é de quem for, sinceramente, eu duvido. É, mas desculpa, Concha, o Burnie já tá reservado pra mim no caso. Ah, tipo, Burnie nunca mais, pelo amor de Deus. Tipo, os três que jogaram de UB Control nesse CLM falaram isso. Cedo. Calma lá, gente, o podcast de Magic é outro. É, talvez, não sei, vamos ver. Ou não, quem sabe. Eu tô... Faz bastante tempo. Vamos destronar aqui, ó. Tô meio perdido aqui. Então, o CLM é um... Oh! só pra contextualizar o negócio pra quem tá meio perdido. Estourou aí, filho. O CLM é um... Circuito Liga Magic. É o Circuito Liga Magic, que basicamente é um torneio nacional que cada loja organiza o seu. E no nosso caso, a gente teve uma organização de Pauper, que é dividida em 6 fins de semana. É, por mas aí. Não é 100, não é todos os fins de semana. Não, é datados. São 6 fins de semana. E no final tem o melhor de 8, né? É, os 8 melhores. Esse foi o terceiro e a gente jogou, eu e o João. Terceiro ainda? Terceiro. Ah, então dá tempo. Sim. Pra mim. Se eu conseguir ganhar os 2 próximos, pelo menos em quarto, eu consigo jogar o top 8. Olha a pose do out. Sedutor. Nossa, o bagulho chegar. É o frango assado. Aliás, só pra eu deixar registrado aqui, no podcast, o Outcast é um menino esquisito, né? Pra caralho. Tava conversando com ele e a gente tava falando sobre o Léo. E daí ele virou e falou, pô, o Léo tem que sair do armário, né? Aí eu falei, ajuda ele. Aí ele, ah, mas como eu vou ajudar ele? Ou seja, ele se interessou. Tipo, segundos depois, ele, opa. Parou e pensou, né? Outcast. Fala alto pro microfone pegar. Beleza. Você ajudaria o Léo a sair do armário? Não, agora que eu toquei do que ele tava falando, não. Beleza, é nóis. Você não tá no cast, tchau. É, podia cortar essa parte, né? E colocar, sei lá, sim! você ajudaria o Léo a sair do armário? Sim! Alguma coisa assim, enfim. É cedo demais pra dar spoiler de Vingadores? Meio que é, né? Ainda tá no cinema e tudo mais, deixa sair em Blu-ray, pelo menos. Agora, o Pirate Bay, já tem o Pirate Bay? Eu queria tanto que tivesse tocando Dust in the Wind nesse momento. Pode ser também. Mas não tem como. Agora um spoiler. No Facebook já deu muito. Não tem eu como não saber. Eu vou dar um spoiler aqui, que hoje eu tava assistindo Capitão América 2. Eu tô bem antenado. Do spoiler. Pedro tá bem cuidado. Né? Tipo, spoiler alert. 6 anos atrás. Mas eu tive que saúde. E basicamente eu gostei pra caralho do easter egg que eu até mandei no grupo, que na lápide do Nick Fury, que é o Samuel Jackson, tava lá Ezequiel 2570, The Path of the Righteous Man. Eu não entendi, você me mandou lá, eu não entendi. Aí depois eu mandei a explicação, que isso aí é uma das cenas mais famosas do Pulp Fiction com ele, que é a parte do monólogo que ele faz, fantástico, que é considerado uma das melhores cenas do cinema mundial. Da hora. Falta o Concha. Eu o quê? É legal o João falar no microfone. É isso aí. Aê, ele tem a mania do Álvaro, ele passa colado e depois encosta no pilar e... É, vai olhando pros lados. O problema é o pilar. Cara, mas, ó, vamos lá. Tava conversando com o Pedrão esses dias. E daí tava falando, porra, porque DC, Marvel, blá blá. Mas DC é foda porque tem o Batman, né? Mas, cara, no cinema, a Marvel é muito foda, né, cara? É, a Marvel... Pra caralho. A Marvel tá fazendo aquele filmão, né? Porque é o filme e sempre continua o outro. Então... Eu acho que uma hora isso aí vai dar um capote, vai cair, vai dar um erro grande, não, cara. Ser. Só que daí, que... Ó, calma. Já errou. Vai dar a partir do momento que mudar a geração, né? Porque daí o Homem-Aranha já mudou umas 3 vezes, quando mudar o Tony Stark vai ferrar legal. É por isso que aconteceu no... Então, mas eu acho que não muda o Tony Stark. Não, então, é por isso que aconteceu no Guerra. Não muda assim, é pra poder variar o mercado. Ele vai falecer. É. O que eu acho é que Basicamente, o que vai acontecer nisso é que eles estão construindo os personagens em cima dos atores. Sim. E vai chegar uma hora que os caras não vão dar conta de fazer mais os heróis. Olha o Wolverine aí. E aí que vai dar aquela caída foda, porque o que eles vão fazer? Eles vão substituir um... Não, eu tô fazendo isso agora. Vão mudar os heróis. Agora é a Miss Marvel. Miss Marvel. É. Então, eles vão trocar os heróis. Sim, mas vai mudar, ciclar. O Chris Evans falou que não queria mais. Até mudar a geração e esquecerem o Homem de Ferro. E uma coisa que tem é que já parece que confirmaram até que os Guardiões da Galáxia vão ser outros no terceiro filme, né? Fiquei sabendo. Então. Na verdade, não. Eu não, ouvi falar que mudar os Guardiões. Eu ouvi falar que no terceiro vão ser eles de novo. Então, isso é spoiler. Ou não. É notícias. Do Quarto Vingadores. Ou não, não sei. Eu não assisti o Quarto Vingadores. Só que, tipo assim, é muito óbvio que, né, muitas pessoas ali... Homem-Aranha vai ter um segundo filme. Pantera Negra também. Doutor Estranho também, né? É meio, né, enfim. Não, não pode falar, gente. Mas vamos lá. Não, mas eu não falei, enfim. Daí a gente vai pra DC. A DC faz muito cocô, né, cara? É escolha errada, né? O Superman é legal. Assim, qual? O primeiro. Qual Superman? No que pode ser. O Homem de Aço. Eu gostei. Como pode ser. Até que ele gira o mundo também é legal. Que é antigão. Não. Caralho, não. Falando assim, não. Dos efeitos de hoje e do arco que estão criando agora. Sim, sim. O Homem de Aço é legal como ele pode ser. É que a DC teve um problemão que ela fez. Que foi colocar o Ben Affleck. Não foi nem isso. É por causa que, tipo assim, ela quis acompanhar a Marvel nos filmes. É, de fazer um filmão. Complementando. Mas não é nem isso. Também. Isso sim, mas... Ela não pensou que a Marvel já construiu o universo dela há muito tempo. Desde a DC tinha começado agora. E ela já quis meter filme de grupo, filme de continuação. Mas o problema é que a DC tentou renovar com o Christian Bale pra continuar como Batman. E pra adentrar em Batman vs Superman sendo o Christian Bale. Mas não ia salvar. Não ia salvar. Porque problema da DC hoje em dia é o mesmo problema da Fox. Que a Fox tinha uma puta de uma franquia fodida na mão, que era o X-Men. X-Men. Só que e o só Quarteto fez, também. Só não. Fez bosta pra caralho. O Quarteto só saiu um merda. Só tem um segredo aí pra pessoa que não sabe. E fica, caralho, por que a... desculpa, ouvintes. Por que a Fox fica fazendo um monte de bosta do X-Men? Por que se a Fox para de fazer... Tipo, e fica, sei lá, se eu não me engano, 7 anos não, sem lançar um filme. A questão não é nem essa. Eles perdem o direito, mas a questão não é essa. Já que tem, faz direito. Sim. Que é a mesma coisa que a DC. A DC só tá fazendo bosta de filme pra falar que faz. A Fox até então tava preocupada em fazer filmes para a família. Não é bem isso. Eles estavam preocupados em fazer filme pra não perder os direitos, só. Também. Basicamente mas por assim, isso que saiu X-Men 3. O que eu digo para a família é que, tipo... Qualquer um pode assistir, a criança pode assistir, sabe? É sessão da tarde. Isso não é um problema. Nunca foi problema, tanto que o Vingador está aí. Todos os filmes da Marvel são assim, praticamente. Não, mas é fantástico. O que eu quero dizer é, quando a Marvel falou... Quando a Fox falou, eu vou fazer um filme decente, e pegou o Deadpool, todo mundo ficou com receio. Não, o problema... E daí eles falaram, não, vamos fazer direito essa porra. Isso não é filme da Fox, isso é filme do Ryan Reynolds. Porque quando a Fox colocou Deadpool num filme, virou uma merda que eu vou ver em Origins. Não, mas é feito pela Fox. Mas tem que pensar muito em qual filme e qual diretor, por causa que tem, por exemplo, a Fox, ela deu muita liberdade pro diretor que fez o Deadpool, e por isso que ele pôde fazer mais coisas. Por exemplo, os filmes dos X-Men que teve, muitos outros filmes, o diretor queria fazer uma coisa que fosse mais consistente, a Fox ia lá, não pode, isso aqui eu não quero. Cara, que faz. O único bom foi o... Origins? Não, o X-Men. Primeira classe. Primeira classe foi bom pra caralho. O único bom. Só que aí que tá outra questão também do Deadpool. O diretor, beleza, escolheram um cara bom pra caralho e deixaram... Ele falou, faz o que você quiser, mas o seu orçamento vai ser uma bosta. Aí que tá, a Fox nunca acreditou no Deadpool. A única vez, isso que eu falei, a única vez que eles usaram o Deadpool, eles fizeram uma merda do caralho. Como que eles fizeram com o Wolverine o tempo todo, até que eles resolveram, ah, quer saber, foda-se essa merda, faz o que vocês quiserem. E fizeram o Logan. Que é um filmaço do caralho. Então, o problema é o estúdio, eles estão botando o dedo, tá saindo merda só. Só que eles estavam fazendo por quê? Pra não perder os direitos. Foda-se, fazer filme bom, vamos fazer pra não perder essa merda que é uma mina de ouro. X-Men, tudo que sair, pode ser o mais bosta que for, vai vender pra caralho. Vendia mais antes, hoje em dia perdeu mais, hein? Perdeu porque o nego cansa, o né? O Apocalipse lá, por exemplo, não foi um fracasso, mas o sucesso não foi tão grande assim também. Eu tô perdido na Wolf, linha. O último. Na vamos, linha do X-Men eu tô perdido. Vamos puxar DC de novo. Tava falando lá do Superman ter sido legal e tal. Daí veio Batman vs Superman. Pô, cara. Eu não fiz questão de ver. Eu gostei, cara. Gostou? Como? Tipo, eu achei legal. Você falou, eu não... puta, é um puta filme. Não, é que eu gostei muito, porque eu tive muita nostalgia, porque tinha muita referência. Eu então, gostei dessa nostalgia. Fiquei, nossa, que da hora. A nostalgia é você abrir o quadrinho Batman, o Cavaleiro das Trevas, que não é o que o Nolan fez, apesar do Nolan ter feito um filme bom pra porra. E você vê realmente o Batman velhaco dando porrada no Superman e no final erguendo ele pelo colarinho e falando: isso daqui é pra você lembrar até nos seus momentos mais íntimos quem foi o homem que te derrotou, e dá mais um soco na cara dele. É, uma porrada na cara pra começar a ser humilde, né? E daí, tipo, aí o que nego faz? Nego coloca o Superman. E daí coloca o Batman, beleza. Até então temos Batman vs Superman. E entra a Mulher Maravilha. É. É pra dar pontapé na filmão. Não aparece nada. E depois aparece o Doomsday. E daí aparece o Apocalipse. Não, isso, eu detestei tanto com todo o ódio da minha vida, do meu intestino. Do essa pâncreas, merda de origem do Apocalipse que eu não fui nem ver o filme. Então, e não só a origem do Apocalipse, mas queimaram Batman o Cavaleiro das Trevas e queimaram... A Morte do Superman. Que A Morte do Superman é um filme legal também. É, cara, se tivesse um conflito muito mais fechado... Não, mas a parte mais pesada não chegou. A parte mais pesada não é nem do... Ah, a mãe dele chama Marta. Nossa, essa parte é isso, né? Senhora. Vamos, convenhamos. Plot twist. A parte mais pesada é o Superman pegar a porra da lança de Kryptonita... Sai voando na mó fura. Ele pegaria aquela lâmpada e, sei lá, ele ia derreter, ele ia cair no chão morto, tá ligado? E voando uma fura infernal, cravar no peito do Apocalipse e conseguir fazer força pra empurrar mais. É, mas isso já faz parte do universo Superman, porque no Returns ele levantou uma ilha de Só Kryptonita. Só que ele já tava fudido. Ele sempre foi fudido, aquela merda. No Returns ele levantou uma porra de uma ilha de Kryptonita. Então, mas, cara, não... Então, são essas coisas que deixam mais galhofa o filme. Por isso que eu falo, a DC tá cagando pra fazer filme cara, bom. Cara, aqui você tá falando de galhofa, velho. O Superman gira ao redor da Terra e volta no tempo. Ah, não, mas isso eu aceito, pô. Ah, mas caralho, sinceramente, velho. Falando hoje, com a cabeça de hoje em dia, os filmes antigos eram umas merda fora, sim, né? Ah, velho, da hora, velho. Era bom pra rir. Hora, não, mano. Os filmes antigos você aceita por serem filmes antigos. É clássico e tal, beleza, mas... É. Você tem que ligar muito a suspensão de descrença até dentro do Superman. Você viu os trash antigo? Mas a Morte do Demônio antigo, nossa, que filme top. Eu gosto. Não, mas calma. Mas é a Morte do Demônio é da hora. A mina é estuprada por uma floresta. O 2 é bom pra caralho. O 1 é razoável. É trecheiro, velho. Tava falando do cachorro, agora é a floresta. A mina é estuprada por uma floresta. Como que chama? Não tem na nova versão. Como que chama a relação sexual de uma pessoa com o meio ambiente, com Gaia? Eu não sei, suedíssimo. É o suede. Se for o suede, é estupro mesmo. Não, é. Porque aí a gente já sabe o crime do suede, né? Não, mas vamos lá, ó. A gente ainda não terminou, temos que falar do grande filme da DC. Qual? Qual? Liga da fucking Justiça. Eu nem fui assistir. Eu não vi, eu também não vi, sei. Mas... Cara, eu fui assistir Capitão América 2 hoje, então... Normal. Vamos lá, eu gostaria de apontar alguns furos. A começar pelo Cyborg, que é uma porra de uma máquina, ter um sistema de segurança o qual ele não controla. O Robocop tinha isso. É, também não, é verdade. Mas não, porra, o Robocop a gente... Volta aquele negócio, o Robocop a gente aceita porque é um filme velho. Não, mas alguém, não. Ele que se construiu ou alguém construiu não, ele? Não, é a caixa mãe, a caixa materna que construiu ele. Então, não é ele que se construiu então, o sistema mas de segurança. De repente ele começa, oh caralho, não estão me controlando, e mete bala no Superman, cara. Mas assim, quando você tem um computador que você vai compartilhar com outras pessoas, você não vai deixar qualquer um ter acesso às configurações de segurança dele. Só o admin tem, que é a pessoa que basicamente controla o sistema. Sim. Você não vai deixar na porra do Robocop a licença dele de liberar o negócio de poder matar todo mundo na CPO. Sim. É por isso. Tá. Ele não é o dono do sistema, ele é uma peça. Ah, até aí, ok. Não concordo, mas... Agora, assim, a parte dele... Eu concordo. A parte dele, não. Meu sistema de segurança diz que eu devo meter bala nesse bicho que pode me transformar em pó em 5 segundos. Então, é um sistema de segurança burro, mas vamos lá. Burro? Mas não. É o bicho que pode se transformar em pó em 5 segundos. Não, então, sou eu. A gente tem ali um flash. Vou bater em algo que me mata. Vou chamar a atenção aqui. A gente tem ali um flash que eu gosto do ator, aquele Ezra Miller. Sim, cara, eu gosto dele, ele faz filme bom, mas a cara dele é muito estranha. Ele acho que ele é o melhor personagem ali. Porém, quando a gente vai falar de quadrinhos e traz o nome Barry Allen e mostra que o pai dele tá preso, beleza? E mostra que ele virou o Flash antes dele começar a trabalhar no laboratório criminal. Mas então, como que ele virou o Flash? Pois é. Ele foi picado por uma aranha rápida. Referências. Puta referência. Ele foi picado por um raio radioativo. Então, aí, ó, você vê, né? Pô, Barry Allen não é o Flash antes de trabalhar naquela porra. É a mesma coisa que o Peter Parker não ser o Homem-Aranha antes de ser picado pra aranha. Exatamente, exatamente. O Batman ser o Batman desde criancinha, sabe? Os pais foram lá e compraram a toalha preta, jogaram no moleque, ele virou Batman. É, você acabou de excluir a parte que transformou ele na porra do herói que ele é. Se o Batman não perde os pais, ele vira um moleque mimado da porra. Eles vão fazer um filme de origem explicando essa merda, falando que ele era menor aprendiz na empresa. Só se for, né? Não duvido também, não. Ele trabalhava, ele era do Senai, mano. Que assim, vamos Homem-Aranha, qualquer um pode ser picado por aranha em qualquer momento. É. Ele podia ter se tornado um Homem-Aranha de 99 anos no asilo, sabe? Ele podia ter se tornado um Homem-Aranha aos 3 meses de idade. Nossa. Mas vamos lá, tem mais coisa. O Aquaman, o defensor dos mares. Olha, sinceramente, pela primeira vez fizeram o Aquaman homem, cara. Ele joga uma garrafa de uísque na água. É. Ah, mas aí ele pode muito bem tirar a hora que ele quiser. O cara controla essa perna desse mar. Porra, mas ele tem que valorizar o negócio, ele joga. Ele tava puto. Era pro santo. Uma dose pro santo. Era pro santo. É assim, o Mamu eu respeito. Eu deixo ele lá porque ele foi um puto Aquaman. Ele botou bolas no Aquaman. Eu quero ver o filme do Sol. Ele botou bolas no Aquaman. Antigamente ele era zoado pelo resto da Liga da Justiça. Inclusive pelo Super Gêmeos. Ah, não, cara. Cara da Justiça aí, ele só foi zoado mesmo até o 52. Mas assim, depois vocês não assistiram, né, a Liga da Justiça. Nenhum herói mostrou porque tava ali, essa é a real. Mostrou sim, não, pra não ganhar mostrou. Dinheiro, né? Não, pra ganhar dinheiro, mas assim, não mostrou, porra, eu sou um Aquaman fodão. Não mostrou isso. Apesar de, assim, visualmente, aquele Momoa, tesudo e tal, né? Mas não rolou. Aí a gente coloca aí Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, em tese, tem os poderes equiparáveis ao do Superman. Na verdade, ela é até mais poderosa, né? Porque o Superman de noite perde o poder. Pois é, vamos lá. Não, é a lua. Não, e a reflexão da lua aí, rapaz? Ah, caralho, virou Vegeta agora. Só que vamos levar em consideração que o Superman tinha acabado de ser revivido. É. Ele não, tendo sido acabado de ser revivido, ele não foi banhado pelo sol. Porque tava de noite aquela porra. Mas você já foi revivido pra saber como é? Não, mas eu imagino que, caralho, você não tem seus poderes quando você tá morto, né? Às vezes você volta mais forte, eu não sei, nunca fui revivido. Aí vai lá, Aquaman, Mr. Jason Tesudo Momoa, a Mulher Maravilha, Mrs. Gal Deliciosa Gadot. Vai lá o Cyborg, a arma que nos controla. E vai os três pra cima do Superman e o Superman dá um pau neles. Cara, os três ao mesmo tempo. Esses aí, o único que eu não entendo é o Cyborg, porque o resto é forte pra caralho mesmo. Então, porra, conseguiriam parar o Superman de boa. E o Flash, até onde eu sei, ele é mais rápido que o Superman. Cara, é que tem um probleminha. E o Flash tá lá correndo pra dar porrada no Superman, o Superman só faz isso. Pra quem não tá vendo, eu tô mostrando, tipo... Ele só mexe o zoinho. Segue o Flash com os olhos. Caralho, mano, não. Você não é tão rápido. Caralho, mano. Não, é que assim, é o Superman pré-crise. Nas HQs, na época dos anos 85... era de ouro das HQs. Os caras não mediam esforços pra fazer um Superman forte. Não, crise de cu é rola. Ele é um escoteiro, mas aí ele voltou um escoteiro. O Superman, ele atirava mini Supermans pelas pontas dos dedos deles. Tão forte, tão zoado. Mas é que o Superman também é um herói tão super, né? Que se ele não for super, não. Ele perde a graça. O Superman, ele é tão forte antigamente porque ele teve a capacidade de transformar a Lois em negra e virar racista depois. Caralho, tem uma HQ que é assim. Meu Deus! Que transforma ele em negra? Eles usam uma máquina pra Lois ficar negra, depois de um tempo que ela faz o que ela precisava fazer. Ela pede ele em casamento e ele não responde e tal, e enrola ela. Depois que ela volta a ficar branca, ele aceita. Nossa! Isso é verdade, isso é verdade. Caralho, meu Deus, véio. Cara. Que horrível, também o Superman é errado pra caralho, esse filho da puta. Não, é verdade, ele tem uma cena, tem um filho dele, né? Tipo, adotado que ele tem. Mano, ele maltrata o filho dele, cara. O filho dele, no Dia dos Pais, costura à mão um roupão de com o logo do Superman. Ele olha pro roupão e rasga. Na frente do filho dele. Porra, velho. E a desculpa era que é pra ele aprender. Superman pré-crise é o cara mais vida louca que tem, é pra ele saber que a vida é difícil. É. Então, mas assim, no Liga da Justiça, no final ele já é o escoteiro. Sim. Ele tem um bigodinho? Okay. Ele tá de CGI. CGI, é o benção. É, ele tá... Com um negócio assim, sabe aqueles filtros do Snapchat? Ah, de cachorrinho? É, sério? É tipo aquilo, só que de boca. Nossa. Aliás, não, eu quero ver a reação do Costa. Você vai ter sua reação no microfone. Não, é falando em bigode, no final do primeiro Vingadores, tem aquela cena que eles estão comendo bagulho num bar, né? E o Capitão América tá assim, com o braço escorado na mesa e com a cara escorada na mão dele. É. Meio que escondendo a boca e tal. É porque ele tava com a barba crescendo pra fazer outro filme. Seria mais justo botar a porra do Superman com a mão na cara o tempo todo. Então, igual quando morreu o ator que fazia o Drácula antigamente, tiveram que colocar um outro cara totalmente diferente andando com a capa na frente da cara. Não. Da puta, assim. Na boa. É mais fácil você colocar uma porra de uma barba postiça do que você, sabe, tirar a barba. Não, faz... Mecanicamente, né? Computacionalmente. Ah, mas aí vira aquela barba Will Ferrell do caralho, né? Foi uma merda. É aquele negócio, né? Os pelos continuam crescendo depois que você tá morto. É. As unhas, Concha, né? Reação no microfone, ok? Beleza. Puta que me pariu, cara. Que merda é essa, É isso, velho? Que você vê no filme Liga da Justiça o tempo inteiro. Mano, parece que Photoshop bosta que eu faço, velho. Então, essa porra que você vê durante o filme inteiro. É meu bago de dente, né? Dá um pouco de medo, cara. Um pouco? É um sorrisinho meio... Vou estrupar. Não, mas assim, vamos... Estrupa o português, não, cara. Vamos colocar suspensão de descrença, tá ligado? Ah, não, mas ele é um ET. Ele é do quadrinho, foda-se, né? É, exatamente. Pegaram o Rob Liefeld pra desenhar ele. Nossa, não fala desse cara, velho. Fala desse cara que eu vou fazer. Olha o que tá tocando agora. Agora foi bonito. É, saiu de Bleed For Me pra isso aí. Molejão. Aí criticamos a DC. Tem pontos bons na DC? Tem, eles lançam menos filmes. Esse ano só tem Aquaman, velho. Eu quero um filme do Flash, eu quero ver que merda que eles vão fazer, mas... Ah, acho que eles não vão fazer, hein? Desistir, cara. Eu quero que troque o Batman. Cara, vocês viram que aquele negócio lá que Universal, elas foram fazer uma série... Eles não tinham criado um universo, eles tinham planejado mais de 10 filmes já, estavam contratando gente, e o primeiro filme que ia lançar ia ser esse da Múmia que lançou. O filme foi tão bosta que eles cancelaram um projeto inteiro. Ah, mas isso acontece, cara. Isso acontece bastante. Mas o melhor de tudo, falando em Superman, depois vocês procuram a entrevista com o cara que ia dirigir o filme do Superman com o Nicolas Cage. Ah, é o Coiso. Nossa, era o Tim Burton. Era o produtor do filme, então ele deu umas entrevistas lá. Cara, era a coisa mais putaria bizarra do mundo. O pior que eu gostaria de ver, cara, porque foi engraçado. Porque ele, velho, tinha cabelão, velho. Tem imagens do Nicolas Cage vestido, cara. Tem. Ah, mas eles é engraçado pra caralho. Esse cara fala lá, não, porque tem uma hora que tal cara chegou e falou, não, porque o roteiro tem que ser tal, tal, tal, mas eu não quero ver o Superman de uniforme no filme. Ué, por quê? Ele não pode aparecer de uniforme, não sei o que, não sei o que lá. E ele tem que enfrentar uma aranha gigante. aí meio que o cara falou, não, cara, como assim? Você tá muito errado, não sei. E depois ele que desistiu do filme e tal, abandonou o projeto, ele foi fazer um filme chamado As Loucas Aventuras de James West. Puta que pariu. Sério. E adivinha quem que tem no filme? Uma aranha mecânica gigante. É. Caralho. É uma merda muito fodida isso aí. É um filme muito bosta isso daí. É trash. Coloque as duas mãozinhas pra frente. O que mais que rolou essa semana? Vai. E colocou concha? É, comigo eu só tomo no cu. Eu sou discípulo de Outcast. Vamos falar de, então, de sexo anal. Sexo anal. Falando de Outcast... Sexo de ano em ano, você diz? É, tipo o meu. Sexo anual. Ah, o Doug lá dando... Ah, o Outcast cortou o cabelo, né? Essa semana. Caralho! Vocês mandaram no grupo já a foto dele? Não. Não, mas não. Ele mudou no WhatsApp. Mas manda aí, manda aí. Ah, mas tá sem internet, caralho. Não, mas abre, pode abrir, só se for só dessa merda, né? Mete louco. Ah, no Wi-Fi agora. Não dá problema não, né? Dá sim. Ah, então, se você mandar uma foto pelo Wi-Fi, vai ser um caralho, né? Vou tirar um print aqui do Outcast e mandar pro povo. Caralho, mas tira uma foto dele agora, olha como ele tá bonito. Não, estragar meu celular, caralho. Uma foto ao vivo. Caralho. É queimar a câmera. Tirar a foto dessa bosta, então. Então vai. Enquanto vocês vão falar mal do Suede. O Suede... Não fala mal dele não, ele tá com a barriguinha cheia. É isso que acontece quando você fica engolindo muito pinto. Exatamente. Ó. A Jéssica acabou de mandar uma foto aqui de um arco-íris no grupo. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Ah, não, agora não. Acorda, criança, tá na hora da vida. Opa! Cara, esse Wi-Fi do Suede também é uma bosta, né? Pronto, foi. Mas tá brincadeira, também tem pequena bandeira amarelinha pra quem gosta de pular. Aquela brincadeira de vencer. Foi, avião de novo. Vocês já viram aquela montagem do Michael Jackson cantando essa música? Não, velho. É a coisa mais maravilhosa das galáxias, cara. Eu vi muitas, mas puta dele não. Tá, que pariu. É muito foda, muito foda. E o legal é que eles pegam... O que fica engraçado é que eles pegam, tipo, da época dele preto, dele branco, dele transparente, sabe? Dele com nariz, dele sem nariz. É, eu vi já vários com os Beatles cantando El Chan, essas sim, coisas. Sim, é, Slipknot. Mas eles tentam manter sempre no mesmo show. Agora os Michael Jackson é uma bosta. Mas tem uma outra que é parecida, que é que eles pegam e fazem um bad lip syncing. Que eles pegam cenas de filme e fazem uma música em cima. Ah, o do tipo Yoda do Yoda. O melhor é o do... O Bushes of Love. O Trump cantando as músicas da Katy Perry. Você já viu essas edições? Não. Mano, é change genial, cara. É genial. Like a girl, change his clothes. É muito bom, cara. Eu lembro que um dos primeiros que eu ouvi disso aí foi muitos anos atrás, quando era o Bush ainda, presidente. Nossa! Do Bush eu não vi, não. Eles fizeram ele cantando Sunday Bloody Sunday do YouTube. Ficou legal pra caralho. O que tá acontecendo, caralho? Ele quer ouvir a música. Ele queria ouvir que tava tocando Molejão. Não é... Não é Calypso, não. Some. Mas, ó, agora a gente tem... Deixa eu ver quanto tempo até terminar a trilha. A gente tem aí... 4 minutinhos e pouco. Só? Só. Só se a gente perdeu o tempo pra caralho falando essa merda já de já vai recém. Dar uma hora e pouco. Superman. Nossa. Porra. Caramba, velho. Tinha tanta coisa melhor pra vai falar. Vai dar 57 minutos, mas como hoje a gente tava sem muita ideia, eu coloquei pouco tempo. Mas tem coisa melhor pra falar do que descer, né? Tá uma bosta do caralho. Antes, né? Não, mas é o que vem. Vamos lá, João. Eu? Fala alguma coisa da sua vida. Eu vou falar um negócio que eu descobri essa semana. Que não sei se vocês viram aí, vocês não viram o que eu falei antes. Eu descobri que ainda tem fimose. Que teve um caso de uma menina que no aniversário dela, ela parecia que tava cheia de pó de arroz na cara. Aí parecia que ela tava querendo parecer branca pra aparecer nas fotos. Aí fizeram um monte de zoeira, principalmente em chan, essas coisas assim, mas... Aí... Em chanzinho. Aí depois descobriram que ela não tava com pó de arroz na cara. Era um aniversário surpresa. E ela tinha tentado cometer suicídio porque ela tinha câncer de pele na cara. E aquilo era pomada pra lutar com... Pra tratar das inflamações. Caralho! E os amigos foram fazer aniversário surpresa pra ela. Contextuando, ela é negra, né? Ela é negra. E pareceu que colocou o pó branco na cara e tal. Pra ficar mais clarinha. Mano, o negro é muito filha da puta, caralho, né, cara? Caralho, mano. Aí que você vê como que a humanidade tá no lixo, né? Porque uma das coisas que eu vi falando é que a gente sabe que a humanidade não deu certo quando precisa ficar colando plaquinha no banheiro falando não mije no chão. É foda, velho. Olha o que os caras fazem, velho. Não, é pesado essa não, porra. Não, mas esse negócio foi hard, não, cara. Isso aí não, nem a gente faz piada com isso. Aí eu faço. Não na gravação, né, filha da puta. Nos bônus. Hã? Nos bônus. Deixa o guarda pros bônus aí. Hoje não. Hoje não. Not today. Não, mas ó. Não, vamos chegando ao final aqui. Estamos na última música. Vamos, Concha. Eu. O Suede algo... apareceu. Suede, fala oi aí, rapidão. O Suede tá cabelo do Wolverine, né? Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Tá vendo? Ele não pode participar por quê? Porque não temos microfone suficiente. Dá dinheiro então, pra comprar, caralho. Ajudem no PicPay. É dinheiro. Faça como a Giovana, que ajudou já com 30 conto, velho. Caralho, a mina é foda, velho. Exatamente. É foda. O Léo deu 15, eu dei 10. Tá bacana. Estamos teve aí. Mais gente que deu também. Teve mais gente que deu. Tá todo mundo dando. O importante é dar. É dar o máximo que der, tem que dar. Seja feliz. Procure aí Locomotiva 26 no PicPay, ok? E colabore com a gente pro Suede voltar a participar e pro Alt também. Até Concha, lá não vai ter. Eu. Fala o que você quiser agora pra despedir. Cara, a vida é uma bosta, velho. Às vezes você tá em cima, às vezes tá embaixo. Isso se chama sexo, viu? É. Às vezes você tá de ladinho. Só que você tá embaixo. A gente trocou um Outcast pelo outro, né? É. O bacana é que o Outcast cortou o cabelo pra ficar parecido com o Concha e o Concha que ficou parecido com o Outcast agora. E a tatuagem do Adidas. Também tem isso. Não, cara, mas o importante é viver. É viver. O importante é viver. Não sei até quando, né? É. E o João, fala alguma coisa aí pra finalizar. Eu queria declarar que a sua vida não importa nada. Daqui 10 anos, daqui 10 anos depois de você morrer, provavelmente ninguém mais vai lembrar de você. Então faça a sua vida valer a pena, não fale bosta na internet e seja feliz. É, mas podcast, fale bosta, né? Marque a sua existência pra sempre, causando um genocídio, né? É, ou você pode, sei lá, matar muita gente e ser lembrado nos noticiários. Como assim não fale bosta na internet? O que, que a gente vai fazer da vida então? É, cara, tem internet pra quê? Quer que acabe o podcast, viado? Sem preconceitos então, na internet, acho, gente. Acho que vai acontecer, né? Vai acabar o podcast, graças ao João. Não. E é, né? Você não tá no cast, viado. Agora daqui a pouquinho a música vai estar subindo. A música vai estar subindo, né? Gerúndio mesmo, foda-se. Mas vai estar subindo por quê? Pra anunciar a última transmissão do Locomocast. Graças ao João. Quem tá no grupo, graças ao João. E ó, acabou. Tchau.